Rádio Rio de Janeiro, o programa Brasil Sertanejo, com o sanfoneiro paranaense Pereirinha. Meus amigos, eu não canso de anunciar os elementos que ajudam a gente nesse programa, porque às vezes eu escuto também o programa. E o programa, quando a gente grava ele, fica uma beleza. Quem auxilia nós lá nos transmissores é o Maurício Juvelino Silveira, o motorzinho João Joaquim. Nosso transmissor agora é 50 kW na antena, minha gente. E aqui na mesa operação, o Sérgio Figueiredo.